não vai passar pra nada. Lá no Brasil, eles vão falar, ele não é do Rio. Mas sei que ele coca, seria bacana. Aí perdi minha ritma e tento achar as palavras. Então fácil lembrar alguém, um amigo lá no Brasil. Vou falar que o Brasil é meu amigo, mesmo que eu estou aqui no frio. Vamos falar a mesma linguagem, falar música. Lá no Brasil. Oh. Thank you. hear.